Taylor about the fucking flex. Yeah, yeah. Hey, yeah. Não toco, baby, não toco mais mim, yeah. Não toco mais mim, não toco mais mim, yeah. Pega lá o meu jean, faço tudo isso aqui, yeah. Preto já bichadinha, não toco mais mim. Sou real, my bitch, ainda espero comer. Não sei que você é demais, e preto é por isso que eu mais de 20 caramba, enjoado trajado de bala. Nego, nego, não dá para. Se música é coquinha, já é. Não toco mais mim, yeah. Não ligo pra sua banca, minha criada em Wakanda. Você tem tudo que quer, mas tudo é um banda. Tep, tep, top, tipo Carmen Miranda. Mas só brinca de use, vocês brincam de ciranda. Não toca, mãe, me fica o Deus uma mão. Então aqui é sem perdão, deixa que eu abro o cachorro. E olha torto, morre, toca no tênis, corre. Mas de resto, fica tranquilo, só. Pega lá o meu dia, preço já vai sair. Não toca, baby. Não toca, baby. Não toca, baby.